mais só de se focar. É a poluição que destrói o nosso ar. Será que é preciso a natureza se revoltar? E a humanidade se exterminar? Parece estupidez acabar. Eles dizem que é o progresso, mas será que isso deu certo? No mínimo, mas estamos sufocados. É a poluição que destrói nosso ar. Será que é preciso a natureza se revoltar e a humanidade se exterminar? Parece estupidez acabar. Eles dizem que é um progresso, mas será que isso deu certo? Se toda esquina vejo uma criança caída com fome sem esperança, deitar ela sujeira aí na lama, deitar ela sujeira aí na lama.